8888, no solo 59, libere a direita, taxiway Delta ou Eco, após Alfa, chama antes da Juliette para portão 08, com a temposição antes da Juliette. Israel via Delta, Alfa, chama antes da Juliette para portão 8. Bono, depois. Estou com o 970. 970, ciente. Autorizado o pouso, 170 graus, 08 nós. Estabilizado 9020. 9020, complete final de LS, chame a sua 18 desse mal. 1895, autorizado acionamento e pushback, reporte com a cidade. Salvador, Sun 9020, passando Índia Sierra. Sun 9020, ciente, número 2, agora autorização de pouso. Escuta, no solo 01, livre direita, taxiway Delta E, após Alfa e Kilo, posição 1 Romeo, parte 3. Livre direita, 1 Romeo, parte 3, confirme via? Via Delta ou Eco, Alfa e Kilo. Delta ou Eco, Alfa e Kilo, para 1 Romeo, gol 1970. 9020, autorizado pouso, pista 10, 170 graus, 099. Autorizado pouso, pista 10, tá? 9020. E quantas milhas vai manter essa prova? É mais 7 milhas. E fale no termo do desvio, o voo 970. Positivo, é certo. Tem muitas camadas aqui, então toda hora de se desligar. Positivo. Juliette, mantém a posição antes da Juliette. Delta Alfa Juliette, mantém antes da Juliette, 90. Ok, Seja agora, TAM 3305. Correto, aguarde a autorização para o pushback. Puxando R63, ano 3, autorizado decolar pista 10, 170 graus, 099. Five America 230. Thank you for the help, good night. TAM 9020, autorizado ingresso, portão 10, Pationo, via Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, para o portão 10, TAM 9020. Vitória de Autologia, Fernando Fortaleza, para o TAM. Pós-voo e tapa. 3, decolou 06, chama o controle 120 decimal 8, corrija, é, decolou 06, afirma. Chamou o controle 208-63, vamos para aí. LF, gol 170. Ok, chamou o controle? É, o gol 170 estabilizado na LF. Zero complete final e LF Acceleration na torre. 1,8 decimal 900. 18,900, 1,7. Controle Salvador, boa noite, acelera 6313, perfil da Campo Puno, cruza 1,900. Chama 6313, contato no Rodão, subazio, faz a sua voo para o nível 360. Estação 300, você dá a ação? Pode passar 2 mil pés, autorizado direto, salvo. Cruzando 2200 para o campo, 6313. Isso, 5972, desça para 2010, Canadá 1097. Cancelado as restrições em Belo, no ponte localizador. 1170, passando externo, autorizado SF3. Pulo 1170, autorizado pouso, 170 graus, 109. Ali o posto está 10 gol, 170. Charlie 6313, solicita desvio à esquerda para o 160 por 20 milhas. Autorizado desvio à esquerda, Charlie 6313. Autorizado, 63. Zoom 490 autorizado, né? Não tem a pista no zero. A Lima Zinha 10-49, Lima Zinha. Gol 170 no solo 10, libera a direita na Econ, após Alfa, mantém posição antes da taxa Juliette. Econ Alfa vai manter antes da Juliette, gol 170. Autorizado decolar, 170 graus, 099. Autorizado decolar, isso 4980. Táxi, é o ponto de espera, pistão na zero, tá 3305. Adeus, papo. Eu 3148, deixa eu manter a 4.10, que é legal na 0, na 7, forma no tendo do desvio, guardando os vetores para o final da leva. 4017, ou 3.7, mais 10 milhas de direita aí na prova. Excelente. Localizador, classe 2. Vinícius, classe 72, completo final ILS, chama a torre 18, classe 2. Pele Salvador, azul 4980, deu pés para nível 350, PUCA. Azul 4980, contato radar, suba via sair da PUCA para nível 350. Nível 350, azul 4980. Juliette, gol 1170. Gol 1170. Autorizado o ingresso, posição 03. Tatiana. Para a posição 3, gol 1170. Passou externo, estabilizado, circulado 72. Autorizado pouso, pistão 90, 1170 grau, 079. Rio, 5972. Classe 72, livre, pô. Autorizado, então vai na prova 085, autorizado e interceptar o ES, estão estabilizados. Aqui autorizando, reposto estabilizado elétrico, 3178. 3178, deixe manter 2.000 pés, que ainda permanece na zona na 7. Janela 313, passa nível 1160, chama o centro na sequência 125, décima 1, alterna 1, 18, décima 35. 1, 2, 1, 2, 8, 3, boa, Janela 613. Janela 62, 1, 2, desça aí na senha 4 mil pés, Janela 1, 0, 1, 7. 4 mil, 1, 17, 62, 1, 2. Autorizado a alinhar e manter o pista na zero. No solo 1-6, nível direita, taxiway Echo Fox, após Alfa e Kilo, posição 612, Romeo, parte 3. Golf, então, última direita. Pista livre, autorizado decolar, 170 graus, 089. Autorizado pouso, 1600 graus, 08 nós. contato, informação alfa. Fala para a cópia, Porto Seguro. Azul 2774, autorizado Porto Seguro, nível, conforme a rota do plano de voo, nível 160, saída Cora 1 no grado, controle 120.8, transponder 5133. Nível 160, Cora 1 no Bravo, saída 1208, controle, segundo processo, transponder Azul 2774. Essa não pode funcionar. Tomara. Azul, 2774, do táxi 3, pronto para o funcionamento. Autorizado, chamo pronto para o táxi. Autorizado, chamo o táxi, 2774. Fez 178 no solo, 22, libere a direita e táxi livre até a posição 07 do pátio 1. Zona 723, contato com o radar, dessa vez chegada a DAF para 4.000 pés, general na 017. 2-1-2. Xanon 6212, completo final do EVS, Xanon 2-1-8, decimal 95. Retorno, seu porto. 6305, vai passar 1-0, Xanon 6-1-2-6, decimal 85, alterna 1-2-5, decimal 400. Pela chamada, é 2-2. Solicito informar nessa, sobre essa camada se ela está espessa ou não, ok? 7, né, 2-2. Por enquanto está espessa. Salvador 6202, a camada vai de 2.000 até 1.600, bem em cima do externo, aquela está espessa, passou o externo aqui, está 1.500, já estamos avistando a pista. Gente, muito obrigado, autorizado pouso, 160 graus, 109. Continua o visual então. Depois, 6202. Salvador Azul, 2774, pronto, táxi. Criador de 5.6, com 3 horas e 50, até na consulta. Autorizado táxi, frente, segunda direita, ponto de espera, pista 0, azul 2774. Táxi, frente, segunda direita, ponto de espera, da 0. 2774, azul. Mantém perfil, desça para 2000 pés. Cancelado as restrições em TAP. Terminal na 017, quando localizador livre da essa pista. Solos 28, libere pista direita, taxi eco ou Foxtrot, após Alfa e Juliette, posição 01 no Prat 1. Alfa e Juliette, posição, confirma 01? Sim, 01 no Prat 1. 01 no Prat 1, é 2-1. Azul 2774, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, 1-6-0 grau, 0-9-9. Aí eu decolo, 2774. geral 9973, Torre Salvador. Cruzado para Confins, conforme rota do plano de voo, nível 360. Saída, salvo 1, Leda, transição ótima. Controle 120.8. Transponda 5124. Saída, salvo 1, Leda, ótima. 208.5124, transponda. Procedimento correto, reporte pronto para acionar. Puxando R6212, mudança de porção agora para 1-0, parte 1. Porção 10, R6212. R774, decolou 3-2, chama o controle 120, décima 8. 208, 2, 774, aí, obrigado, boa noite. Rio 5972, aguarda autorização de tráfego. 74, decolado na Coral do Bravo, cruza 1010. Azul 2774, contato radar, suba via Coral do Bravo para o nível de voo número 0. Sobe via Coral do Bravo, linha 0, 2774, azul. 360. Após decolar, saída São Bruno, Leda, transição Doclo. Controle 120.8, transponder 5132. 723, via para 2000 com 1017. Alô, São Bruno, Leda, Doclo. 308, controle. Chame pronto para acionar. Estabilizado, chame 6224. Chame 6224, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 895. Salvador, boa noite, chame 6224, estabilizado. Firme. Chame 6224, estabilizado. Chanel 6224, autorizado pouso, 170 graus, 099. Confirmando com 6212, a posição é 10? Sim, era 2, eles mudaram para 10 e agora mudaram de novo. Mudaram de novo para qual posição? É 2 de novo. Confirme se tem condições de fazer 180 graus na área remota. Seu Matheus, vai fazer 180 e vai voltar para 2. Autorizado. Santo, voo 9723. Leão 723, complete final ILS, chama a torre, eu vou para cima 95. S, 2, 37, libera a direita. Prossiga via Alfa, antenas para Juliette. Alfa, antenas para Juliette, o meia, 224. 00 desvio, azul 27, 74. 74. Salvador, este é o gol 9723. Gol 9723, autorizado pouso, 160 graus, 08 nós. 23. Autorização de tráfego. Solo Sideral 9963, duas pessoas a bordo, estamos alternando Guarulhos com 3 horas, perdão, 4 horas e 30 para o táxi. Ciente, autorizado táxi até o ponto de espera que estão na Algeia. Sideral 997. Limitar que até o ponto de espera Sideral 9962. 973, autorizado decolar, 160 graus, 09 graus. Desejar decolar, autorizado 973. Controle, voo 354, muito bom, e então? Voo 354, autorizado chegada, bom dia de 1, voo direto ITAP, desse mantendo de voo 050. ITAP 050, por favor. Oi, ITAP, voo no 354. ITAP 050, voo no 354. Contato radar, desça a via chegada Bomé de Uno para o nível de voo 060. Negativo. Aguarde autorização de tráfego, continue aguardando. Confere agora 354. Descer. Informações por 500 de estado, pode voar para 060 por até a lateral de estado? 30 de rio para 060, sobe na câmera, eu vou 1354. Amaral 34 graus. 5001, agora a utilização de tráfego. Sim, salvo o líder, transição ótima. Sideral 9973, decolou os 44, chama o controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208. Federal 9973, suba e mantenha nível de voo 360, vigilante. 360, vigilante, pode voar direto, líder? Autorizado, líder. Autorizado, 2 líder, Federal 9973. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 340. Após decolar, curva direita, saída Sango 1, Leda, transição Mótila. Controle Salvador 120.8, transponder 5143. Guarulhos, Santo 1, transmissão Mótiva. Saída Santo 1, transmissão Mótiva. Momento correto. Está pronto para pushback acionamento? Ciente, reposto pronto. 5001, no próximo a cópia. Sam 9021, na guarda autorização. Sam 9021, na guarda autorização. Bom, 1723, já estacionou no portão 09? Ah, viu, vô? Estacionado. Gente. Plano 9021, autorizado o pushback acionamento. Apuse pronto para o TAC. Azul 501. 5001, pronto para a cópia? Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 320. Após decolar, curva direita. Saída Salvo 1, transição Mótiva. Controle Salvador 120.8. Transponder 5127. 320, negativo. Saída Salvo 1, transição Mótiva. Salvo 1, Mótiva. Fala transição, não faz. Negativo. Saída São Bono, transição ótima. Cotejo. Transição ótima. Cotejamento correto, posição 01, autorizado para o chefe de acionamento. Reporte pronto para o tanque. Cotejamento para o chefe de acionamento. Limpos 08, pronto para a cota. Posição salva, vai cruzar o 180, chame o centro Recife. Frequência 125.1 e caso negativo 128.35. 25.235 na nota 3. Controle, voando 354, em condições de estar presente, voa toda. Sendo vetor, curva direita, vendo a proa 090. Ao estabilizar, ele recebe até 2 mil pés, o ritmo 06, no 354, autorizado. Ok, na proa 090, 2000 pés, sob detonação, no 06, livre de ADS do voo. Mantive o fórum estabilizado. Fórum estabilizado. Estacionamento 5972. Rio 5972, pátio 3, autorizado, puxa o estacionamento. 354. 354, continua a aproximação. Torre, frequência 18, decimal 95. 18,95, mano, 8. 3600, iniciei do som para 180 nós, tráfego que procede 13.017, já tem som 1 hora. Qual seja o seu sequenciamento, é 93030, limite ao lock. 7,430, limite ao lock, tá 3600. Oi? Welcome, Beleza? Eu sei, já.